sem corte. Liga filmador e desliga o holofote. Se quer poder, permaneça no lugar. Verdades e mentiras, tenho muita pra contar. Doideira. Fogueira cada noite pra aquecer. O escuro da madruga que envolve o meu viver. Não sou você. Também não sei se gostaria ser. Fica trepado no muro, se escondendo do furo. A mim falta orgulho, papo de futuro. É nóis. Que domina a cena, bagulho de cinema. A feira tá montada, pode vir comprar. Eu vendo a tragédia. Cobra dos comédia, 16 é a média. Deus tá vendo, eu acredito. Eu sou detrito. Que tira o sono do doutor. Seria o Jason se fosse um filme de terror. Desembaçar, saia na fumaça. Fumaça. O bonde tá pesado e você tá achando graça. Tipo peste, tá no sudeste, tá no nordeste, no centro-oeste. Teu pai te dá dinheiro, você vem e veste. No futuro da nação, compra pó na minha mão. Depois me xinga na televisão. Na sequência vai pra passear, tá levantando cartaz. Chorando com as mãos, sinalizando o símbolo da paz. O bagulho é doido. Doido, não tenta levar uma. Não vem pagar de pan, se não for porra nenhuma. E Deus ajuda. Que eu fique de pé no sol e na chuva. A pista tá uma uva, pretendo ser feliz. Com rádio transmissor e uma Glock numa Honda Biz. Um trago no cigarro, um gole na cerveja. Sou destaque no outdoor que anuncia a revista Veja. Veja. Se morrer, nasce outro que nem eu, pior ou melhor. Revista Veja. Se morrer, eu vou descansar. Ah, sonhar, nessa vida não dá pra sonhar não. Deixa que ironia, que contradição. O rico me odeia e financia minha munição. Que faz faculdade, trabalha no escritório. Me olha como se eu fosse um rato de laboratório. Vem de Cherokee, vem de Kawasaki. Deslumbrado com a favela como se estivesse vendo um parque de diversões. Se junta com os vilões, se sente por um instante ali cruzão. E os 40 ladrões, se os homens chegam assim, nós dois rodar somente o dinheiro ia fazer com que eu não me assinasse. Pra você tá tranquilo, nem preocupa. Sabe que vai recair sobre minha culpa. Me levam pra cadeia, me transformam em detento. Você vai pra uma clínica tomar medicamento. Imagine vocês, se eu fizesse as leis, o jogo era invertido. Eles eram bandido, seria o viciado, o baliciador. Meu sonho se desfaz igual o vento. Levo pó. Big Brother, na vida de ilusão. Nós se ama, se odeia, se precisar, mandamos pro paredão. Com a bala na agulha, cada um na sua. O meu dinheiro vem da rua, um bom soldado nunca recua. A droga que você usa é batizada com sangue. É mais financiamentos, mais armas. Bang, bang. Ou corre igual um porco para não ficar sós. Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que é nós. Nós. É muito esculacho nessa vida. Já vou ficar no lucro se passar de 18. Depois que escurece, o bagulho é doido. O mesmo dinheiro que salva também mata. Já vem com ódio na cara, terror. E fica na esquina esperando você chegar. Se passar de 18. Depois que escurece, o bagulho é doido. O mesmo dinheiro que salva também mata. Já vem com ódio na cara, terror. E fica na esquina esperando você chegar.